Você é surdo. Lindo e futuro pra falar que vai ficar 3-0 aí. Está entrando no ar o Manutencast, o podcast da manutenção. Estamos chegando aqui com o nosso 16º programa. Está começando, hein? Amanda, vem cá. Estamos chegando com o nosso 16º programa. Brasil e Sérvia, e a primeira entrevista aqui é com a Amanda. Amanda, o que você acha que vai dar hoje, hein? Brasil, obviamente, e não tem outra chance. E quanto vai ser o jogo? Meu coração era 4-0, mas eu acho que vai ficar uns 3-1. 3-1 da Amanda, agora vamos buscar a galera lá fora, peraí. Tá... 4-0. Espera aí, vamos lá, vamos dar um turismo agora aqui. Vamos lá, entrevista aqui, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? Vai ser 5-0 pro time. Não, Marcos, eu corri. 5-0, eu não vou nem assistir. É. E aí, já? Brasil 6-0. Nossa, não, peraí, vamos ser coerentes. Já foi. E você, Lina? 2-1. 2-0. Melhor 2-0. Ela já falou 4-0, eu vou no 2-0, hein? Vamos agora, entrevista. Vamos lá, falaram aqui a Lilian, falaram aqui a Jaque e o Luiz. Vamos ver quem vai fazer. Giovanni, quem vai jogar? Quem vai jogar? Brasil e Espanha. Ah, é mesmo? Giovanildo, o que você acha do jogo hoje? Hoje o Brasil ganha 3-1. 3-1? Do homem do Neymar. Fora o show do Vinícius Júnior? Não, fora o Pedro. Pedro marcar 2 gols. Falou, jovem. Agora vamos. Vamos passar a volta nessa linha, né? Brasil! Vamos agora pro nosso amigo Ivan. Ivan, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? 3-0 pro Brasil. 3-0, fora o show? Fora o baile, Neymar Júnior. Ô, Azuzinha, Camila, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? 2-1. Fala com nós aqui, exclusividade, estamos ao vivo aqui no nosso 16º episódio, hein? 2-1, Brasil. Então tá bom, vamos ver daqui a pouquinho, vamos ter as nossas impressões digitais, hein? Fica por aí, daqui a pouquinho informações direto do jogo, do estádio, hein? Brasil! Esquecemos mais um aqui, vem cá, meu jovem. Quanto você acha que vai dar no jogo? Já colocou até essa blusa da seleção. Quanto você acha que vai dar o jogo hoje? Vai dar 2-1. 2-1 pra quem? Pra Sérvia? Daqui a pouquinho a gente vai saber essas informações, hein? Brasil! Ô, Jaque, vamos lá. Comenta sobre o jogo aí. Qual é a sua expectativa pro jogo do Brasil hoje? Vai, Jaque. Fala só placar, Jaque. Não. O placar é não, Rafa. Ô, meu Deus. Ô, João Arlindo, qual que é o placar do jogo hoje? 2-0. 2-0 Brasil? É. Estamos ao vivo aqui. Um gol do Neymar e um do Vini. Ah, então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Ô, Jaque, você se decepcionou agora, Jaque. Vamos lá, vamos ver. Vamos seguir aqui no nosso jogo. Seguindo aqui daqui a pouquinho com informações dos jogos, hein? Daqui a pouquinho você vai acompanhar a estreia do Brasil na Copa 2022. Brasil! Começa o jogo! Vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Ele faz o toque, ele puxa mais pra trás. Dá pra bater pelo gol, bateu a bomba, o goleiro pegou em 2 tempos. Casimiro, a bola chega novamente pro mundo, como se faz um campeão. Puxou pra trás, chegou o Thiago Silva. A enfiada de bola, Vinícius saiu, goleiro por baixo. E só a gente sabe emocionar, cantando o hino a capela. Mostra tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que agarra da torcida inteira, vai junto com você, Brasil. O lançamento, a bola jogada para Rafinha. Topa de cabeça. Recuo de bola que o Richarlison estava por ali. Vai junto com você, Brasil. Mostra tua força, Brasil. E amarra o amor na chuteira. Que agarra da torcida inteira. Vai junto com você, para receber, querido toque de calcanhar, cruzamento, a bola passou. Ele na fila, arriscou, carregou pro meio, Paquetá, pra Rafinha, olha o gol! Fraquinho, Rafinha! Não foi pra nenhum dos dois, se deu bem, vai Vinícius! Fiquei com o grito do gol entalado na garganta. Acho que tocou na bola. Estamos aqui agora, na metade do primeiro tempo. O que você está achando, Marcos, do jogo? Ah, tá muito parado o jogo, ninguém tá fazendo nada, não tô gostando disso. Até eu faço melhor. E você, Camila, o que você está achando do jogo? Muito ruim, muito ruim, tá muito ruim. Mas já falou esse trem. Mãe, Brasil! O que você tá achando? A serva chegando, tô perigo. O que você tá achando do jogo, meu jovem? O Brasil vai ganhar ainda, mas pelo retrospecto do jogo, o Brasil tem que avançar muito na parte ofensiva ainda. Questão de passe, drible. Vinícius Júnior tem que fazer a jogada individual, porra, tá faltando, né? Falou o comentarista, Ivan. Já que ela não quer falar, então, deixa ela só assistindo, que ela tá tensa, vou narrar, ó. Vai estar sentada agora, tensa, vendo o jogo. Vamos lá, Brasil! Brasil! Final de primeiro tempo! Acabou 0-0. Acabou o primeiro tempo, meu jovem. 0-0. O time tem que fazer uma reformulação, o time tem que ir pro vestiário, pegar o meio campo, né? Reformular o meiuca e colocar o outro. É possível. E aí, Jaque, vai falar agora ou não vai? Nada a declarar, sem dúvida. Ela tá impressionada com 0-0, gente. É isso. Por onde eu vou é show. Só quero virar e falar que o Neymar não fez gol. Se o Ivan estivesse jogando, seria 3-0, hein? E eu no gol ia agarrar todas as bolas. Eu não sou obrigada. Oh, meu Deus do céu, tem que ser. É melhor ser. É melhor ouvir isso do que ser surdo. Lindo futuro pra falar que vai ficar 3-0, hein? 3-0, então o segundo tempo vai ser arrasador. Eu quero voltar pra falar com você, hein? Sabe de nada, Camila, você, e aí? Camila, e aí? Então, não foi nesse primeiro tempo, mas no segundo vai, hein? Quero mais torcida aí, viu? Qual que é a sua expectativa? A expectativa é que o Brasil ganhe de 2-0 agora. Dois a zero, então. Vamos embora. Daqui a pouco começa o segundo tempo. É nóis. Brasil! Valtoriz, o árbitro. Brasil! Recomeça o jogo no segundo tempo. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado. Olha aí! A chance ao gol! Olha o gol! Não! Não! Não pode perder! Outra chance dessa vai ser até difícil. E agora vai ser o gol do Brasil, hein? É falta pro Brasil. Lá vai Neymar pra bola. Vamos passando de 49. 4 minutos da etapa final. Vai, Brasil, de bola. Vai, Brasil! É agora. É gol! É gol! Vai, Brasil! Pro gol! Marcelo Barreira! Ei, Marcos! Oh, tira aí, na câmera! Quase, hein, Marcos! Quem bateu? Neymar! Ei, Neymar, por isso que foi gol! É escanteio agora, continua! Continua o sofrimento! Agora vai! Agora é escanteio! Partiu pro gol! Olha o gol! Lá fora do gol! Ai, ai, ai! Ele não mexeu no time? Mexeu em nada. Continuando aí, o segundo tempo já começou. Olho, cruzou, tocou pelo meio. Ele disse pro Neymar: faz, Neymar, faz. Tocou bem pro meio. Dá até pra bater pro gol, bateu a bomba. Na trave! Na trave! Agora partiu. Arriscou, chegou Vinícius, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! É do Brasil! É Neymar, Brasil faz o primeiro, Richarlison! Explodiu! E a festa está instaurada, o Brasil vencendo por 1-0. Aê, Brasil! Mostra a sua força! O que você achou desse gol, Ivan? Maravilhoso! Duas palavras, parabéns! O Brasil está na frente, 1-0! Segura nós! Inteligentíssimo. Vini Júnior, a bola que ele deu. Girou! Olha o gol! E que gol! E que golaço! Olha o gol! Gol! É do Brasil! O golaço do Brasil agora está todo novo! Faz 2-0. Golaço. Puxei a onda aqui, os caras tudo gritam Brasil. Zero, meu sexto, Brasil. Brasil. 2-0. Meu Deus. Meus amigos, assistimos um golaço aqui no Manutencast de hoje. 2-0. Segundo tempo, o Brasil vai se dando um golaço, golaço. Duas palavras, parabéns. E eu já digo três palavras: maravilhoso. Muito bem, acabou o jogo, o Brasil venceu por 2-0. E o que você achou do jogo hoje, Ivan, esse jogo aí, para finalizar aqui a nossa programação? Saímos vitorioso da partida contra a Sérvia, mas infelizmente tivemos grandes desfalques para a fase de grupo, né, meu amigo? É, o Neymar machucou, né? Neymar, o Danilo também se machucou. O Danilo machucou. Vamos ter que ver Daniel Alves na Copa de 2022. Pois é, nunca é tarde para recomeçar. Vamos ver como é que... E você gostou do jogo e o golaço do menino lá? Não, você tá doido. É gol Puskas, né, meu parceiro? Não, se não ganhar o Puskas ano que vem, pode desistir. Puskas e pariu, né, velho? Puskas e pariu, que gol bonito. Ô, Luiz, você gostou do jogo hoje aí, que acabou? Não. Você gostou de não ter visto? Não. Ele não gostou, ele tava meio aéreo dos jogos aí. E aí, continuamos aqui no final do jogo aqui. Jaqueline, fala aí, o que você achou desse jogo hoje? Foi excelente, amei. Eu gostei do segundo gol. Do segundo tempo foi melhor, não foi, Jaque? É, porque o primeiro tava muito ruim. Que tá mais calmo, agora eu vim pro lugar mais calmo pra encontrar com a galera, porque tava na agitação ali do jogo, não deu pra perguntar. Mas a sua expectativa era das melhores? Ah, eu queria 6-0. Ah, mas você falou no começo, 6-0. Mas tá bom, vamos perguntar agora para a próxima pessoa. Brasil! Camila, como é que foi o jogo para você? Você gostou do jogo hoje? Ah, eu gostei muito do jogo, foi muito bom o segundo tempo, né? Porque o primeiro não foi, não. É, o 2-0 saiu pra cá que você falou no intervalo, hein? Foi, tá vendo como é que eu sou pé quente? Então tá bom. Então tá, gente, fechando aqui esse podcast número 16, com esse jogão. Pois é, eu fiquei sabendo aí que vai rolar um segundo tempo, um terceiro tempo aqui, mas vamos deixar isso pra outra conversa. Acabamos o podcast 16. Olá, música! Brasilzão! Brasil, eu sei que você... Ah, pois é, do Brasil, mano, do Brasil, tem que ser do Brasil, caramba. Falou, galera, até o próximo programa com o próximo jogo, talvez, aí, vambora. Camila, como é que foi o jogo pra você? Você gostou do jogo hoje? Que hoje, Rafa? É pra te fazer de conta, minha filha. É que ontem deu errado. Você não bate bola depois.